Padre. O show tem que continuar. Cheguei, Brasil! Ô, meu compadre, dá licença de chegar. Eu vim aqui pra ver o povo balançar. Ô, meu compadre, eu tô chegando de fininho, pirulando bonitinho, gostosinho pra danar. Essa morena, olha só, me essa lourinha já me fez pirar. Não é melejo do meu brother jacareca, que chimbala em bola, quebra na ponta do pé. É brother esse cara, hein? Ô, criatura, segura, segura. Requebra, quebra, sai quebrando, eu quero ver. Rebola, vai, rebola, vem na descidinha. Eu tô chegando pra dar minha quebradinha. Criatura ordinária, hein? Requebra, quebra, sai quebrando, eu quero ver. Rebola, vai, rebola, vem na descidinha. Eu tô chegando pra dar minha quebradinha. Do Brasil pro mundo, vamos, jogadores. O didindom do cavaquinho, eu mexo com você. O didindom do cavaquinho, eu vou queixar você. Eu mexo com você. Ó o didindom aí, ó. Ô, meu compadre, dá licença de chegar. Eu vim aqui pra ver o povo balançar. Ô, meu compadre, eu tô chegando de fininho, pirulando bonitinho, gostosinho pra danar. Essa morena me ordinária, hein? Essa lourinha já me fez pirar. O remeleço do meu brother jacareca, e o queixo embala em bola, quebra na ponta do pé. O remeleço do meu brother jacareca, e o queixo embala em bola, quebra na ponta do pé. Ô, criatura, segura, segura. Requebra, quebra, sai quebrando, eu quero ver. Rebola, vai, rebola, vem na descidinha. Eu tô chegando pra dar minha quebradinha. Ô, criatura linda demais. Rebola, vai, rebola, vem na descidinha. Eu tô chegando pra dar minha quebradinha. O Brasil! Vem, Jaga! Vem, Cheilinhas! O didindom do cavaquinho, eu mexo com você. O didindom do cavaquinho, eu vou queixar você. Quebradeira total, hein, mãe? O didindom do cavaquinho, eu mexo com você. O didindom do cavaquinho, eu vou cantar você. Segura a onda, baby, porque o bicho vai pegar. Sabe por quê? Porque isso aqui, ó, é o tchan do Brasil.